pas, Seigneur. C'est ma canção, viu? Santa Cis do Acordeão. Foi covardia o que fez comigo. Você deixou o vaqueiro ferido. Tô mal. Foi um golpe fatal. Dediquei totalmente a você. Eu fiz de tudo pra te merecer. Ninguém te amou como eu te amei. Eu descobri que o vaqueiro não chora pelas batalhas que perdeu. Ele vai ser comemora, agradecendo a Deus. Nenhuma lágrima minha você vai ver. Tô desatando todos nossos nós. Ainda bem que me livrei de você. Seu coração. Eu descobri que o vaqueiro não chora pelas batalhas que perdeu. Quando ele ganha, sempre comemora, agradecendo a Deus. Nenhuma lágrima minha você vai ver. Tô desatando todos nossos nós. Ainda bem que me livrei de você. Take it.